O tema dessa noite é sermos úteis. Esse tema é de uma mensagem que foi recebida aqui na casa. Talvez vocês já tenham lido ela, porque ela ficou bastante tempo nos murais. Deve estar ali ainda. Ela é de setembro do ano passado. E a gente resolveu trazer e falar dela pela importância da mensagem que ela nos traz. Sermos úteis. E a gente vai ver que cada frase dessa mensagem, ela é forte, ela nos chama, no mínimo, a uma reflexão, a uma parada e uma olhada para dentro, para a gente pensar o que a gente está fazendo. Esse é um processo individual, né? Não é uma... Não é algo assim que a gente vá apontar e vá dizer que fulano está errado ou outro, não. Todos nós estamos no mesmo barco. E ele começa dizendo: por que desperdiçar sentimentos e pensamentos por fatos aparentemente sem solução? No nosso dia a dia, quanto a gente está perdendo de energia, de oportunidades, com algo, com coisas, como ele diz, sem solução. E nós estamos perdendo. Nós estamos desperdiçando momentos únicos dessa existência. Momentos que foram conjugados para que nós pudéssemos dar aquele passo à frente. Pensamentos e sentimentos. O que nos move? Que sentimentos somos chamados a seguir? Quem está nos chamando? E o que nós estamos seguindo? O que está nos movimentando? O que está determinando a nossa vida? A gente às vezes passa muito tempo e a gente, fim de ano ali, aquele tempo ali de Natal, Ano Novo, onde a gente começa às vezes a olhar para trás do ano e olhar e o que foi feito, a gente se pergunta, se questiona, e às vezes a gente não quer pensar muito, a gente vai em frente, vai para o outro lado. Mas o que, que a gente está fazendo de grandioso para essa oportunidade que é a nossa vida? Se a nossa vida fosse um filme, e ela é, o ator principal somos nós, cada um, na sua vida. Nós estamos reescrevendo ela todos os dias. Nós estamos determinando como vai ser o texto, o contexto, o final dela, através daquilo que nós estamos emanando, não só nas atitudes, mas também nos nossos pensamentos. Será que temos a real dimensão do que deve ser valorizado nessa existência? Porque é óbvio que eu falo por mim e pelo que eu percebo, mas a gente está focando em coisas que não têm importância muitas vezes. O que deve ser valorizado nessa existência? E o título é Sermos Úteis. Então, muitas vezes, nós estamos valorizando o que eu acredito que é bom para mim. E nós estamos fugindo desse contexto que é a vida. Por que nos preocupamos tanto? E tem uma frase, que eu não sei quem foi que disse, mas... diz que os problemas que nós nos debruçamos sobre eles, nos preocupamos, perdemos tempo, energia, saúde... Os problemas, ou eles têm solução, ou eles não têm solução. Só existem essas duas categorias. Se eles têm solução, a gente não precisa dessa preocupação. Porque preocupação é se ocupar previamente de alguma coisa que não existe ou não está acontecendo. Então não adianta. E se não tem solução, não tem solução. Também não adianta. Então é raciocínio. Por que nos preocupamos tanto? E com o que nós nos preocupamos tanto? Quais são as coisas que nos tiram, às vezes, do rumo? Quais são as coisas que estão tomando a nossa atenção? Por que não parar e sentir as respostas fluírem? Da onde vão sair as respostas? Quem criou os meus problemas? Não foi o meu vizinho, não foi nenhum familiar meu, e muito menos foi Deus. Quem criou os meus problemas, dependendo como eu interpreto o problema, mas fui eu mesmo. E onde estão as respostas da solução desses problemas que eu criei? Se não, dentro de mim. E como eu vou acessar essas respostas? Se não, serenando, para que elas possam fluir. Por que não nos oportunizamos ao que realmente faz sentido? Porque muitas vezes nós fugimos do que nós temos que fazer e vamos fazendo coisas pequenas e que são como entulhos que a gente vai amontoando e não serve para nada. Mas a gente se dedica àquilo, a amontoar entulhos. E muitas vezes aquela decisão que a gente tem que tomar, que está na nossa frente, que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente escapa. A gente não quer enfrentar. Como se as coisas desaparecessem. E elas não desaparecem. Somos apenas reprodutores de uma sociedade que carece de fé? Fazemos parte de um grupo? Estamos dentro de um grupo, fazemos parte e alimentamos esse grupo. Então não é o grupo, somos nós. Carece de fé e de essência. Não temos essência, estamos perdidos. Estamos deixando a vida nos levar a cada dia. Um dia novo, vamos ver o que acontece hoje. Hoje vai ser bom, hoje não vai ser bom. Será que é o dia que vai determinar isso? Ou é a minha atitude que vai determinar se vai ser bom, se vai ser produtivo ou não? Cabe a cada um de nós perceber o que deve realmente ser nosso eixo propulsor. Aquilo que nos faz andar para frente. E fazer com que cada segundo da nossa existência caminhe nesse sentido que nós escolhemos. De fazer com que a evolução se efetive de maneira rápida, precisa, no bem, na fé, no amor a si mesmo e ao próximo, na caridade fraterna. A gente volta para o título, sermos úteis. Qual é o objetivo nosso na vida, se não ser útil, de alguma forma, à criação? Tudo na natureza, e nós fazemos parte dessa natureza, ela tem um objetivo que não é apenas para ele mesmo. O objetivo é expandir. É interligar. Um termo novo é conectar. Precisa estar conectado. Senão, não tem utilidade. E o que não tem utilidade, não serve. É eliminado. Não que nós vamos ser eliminados, dependendo também do ângulo que se observa, sim. Mas, se nós queremos, no nosso futuro, uma sociedade sadia, se nós desejamos um futuro melhor, cabe a cada um de nós plantar a semente para que a gente chegue lá. Está na nossa mão. Naquele filme que eu disse que é a nossa vida, nós vamos escrevendo o final dele. E nós queremos que seja um final bom, um final feliz. Cabe a nós. É simples assim. Focar no que realmente é importante, como é dito aqui, que essa mensagem vai voltar lá para o mural depois, para a gente poder ler nos outros dias. Porque às vezes a gente vai entendendo aos poucos. Esse processo, ele às vezes é bastante demorado. A gente precisa fazer essa mudança de forma lenta. Porque não é fácil, de uma hora para outra, fazer tudo o que precisa ser feito de forma diferente. Mas eu disse no início, na oração ainda, a gente nunca está sozinho. A gente tem que ter a vontade e colocar essa vontade na direção que a gente quer. E o auxílio, ele aparece de todas as formas. Mas só a gente só precisa disso. Ter a vontade, querer. É o primeiro passo da mudança, o primeiro passo do sentido de cura em todos os focos que a gente der para ela. Esse é o primeiro passo.